56, pronto conta. Noite 56, autorizado Salvador Recife, via para o Whisky 58, nível 390. Realiza o perfil da saída Puca, transição Caju, decola da 10, curva da esquerda, código 5077, controle 1208. 6643. Caju, decola da 10, curva esquerda, 5077, transponder, 1208, é o controle do meio. Cotejamento correto, chama pronto no portão 09, no 856. Zero água, 85. Número 43, final do 10. Xerém 143, número 2. Na aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardo autorização de pouso, 6143. 4206, Salvador Recife. Via? 4206, autorizado Salvador Recife, via 258, nível 370, saída Puca, transição Caju, decolada 190, curvando à esquerda, o código é 5104 e o controle é 1208. Controle 208, cotejamento correto, chama pronto na polia, azul 4206. Tango, tango. Alô, tango, tango. 692. Oi, é o papapapá, o tango, tango, tá na rotatória. Alfa Tango Tango, ciente do tráfego, ainda não avistado, continua a aproximação para o Alocente. Informe em final de 2 milhas, trem machado travado. Ok, já comprei baixada travada, Alfa Tango Tango, vai informar final de 2 milhas. Agora avistado, tráfego avistado, Alfa Tango Tango. Automador, gol 1692, livrou, muito boa tarde. 1602, Alfa, repórter São Juliette. Gol 1692. 1612, Alfa, repórter São Juliette. Alfa, chamada Juliette, gol 1612. Tio 223. Pronto, cópia? Tá, escuta, prossiga. 3567, autorizado Salvador Brasília, via Pernambuco 17, após a Pino, restante conforme rota. O nível é o 380, a saída Arbor após Elefa, decolada 190, curva da direita, o código 5101 e o controle em 1208. Brasília, autorizado via Pernambuco 17 até a Pino, nível 380, saída Arbor, transição Elefa, com curva direita, transponda 5101, controle 1208, 3567. Cotejamento correto, chama pronto no portão 03. Sim, 3567. Alfa, seu 022, Amsterdam West, ready for push and start. 022, you're clear to start up and push back home for taxi. Clear for push and start, call for taxi, Alfa, seu 022. Solo 29-61-43, obrigado. Solo Salvador. Boa tarde, é o Xaner 6143, ingressando na Taxway Alpha. 6143, reporta antes da Taxway Kilo. Por gentileza. Reportar antes da Taxway Kilo, o Xaner 6143. O nome 612, mantenha a posição antes da Juliette, por gentileza. Mantenha a Juliette, gol no menos 2. Aguarde o 5-4 no 5. Aguarde um minutinho, por gentileza. Puxa, Nero, meia 1-4-3, antes do ataque foi quilo. O 6143 ingressa via quilo, pátio 3, reporta para ingressar pátio 1, o 6143. 6143, via ataque foi quilo, pátio 3, reportará para ingresso pátio 1. O no meio no 2, vai manter a posição antes da táxi e Juliette. A aeronave está puxando no 1-1, seu portão é 1-0. E a aeronave que está puxando é um Airbus 330. É bem largo a aeronave. Matheus vai manter antes da Juliette, gol no meio no 2. Aguarda, mantém a posição. Mas o número 1 no setor, mas um minutinho por gentileza. Aguarda. Oceané 6143 ingressa parte 1 para a posição 08, atenta ao Airbus 330 iniciando pushback. Tiver ingresso parte 1 para a posição 8, atenta ao Airbus da TAP, Oceané 6143. No 5, livre pushback acionamento, chama para o táxi, no pátio 3, posição 04. Falou, boa noite, 56, aguarde, será o número 1 no setor, porém a aeronave passará a sua retaguarda para o parqueamento no 08 após o táxi de uma aeronave até o ponto de espera. Mantenha a posição, por gentileza. Pode ser com o diretor, tu reconhece, eu You're clear to taxi to hold point of runway 10 via apron number 1, India and Alpha. Report call tower on hold point of runway 10, frequency 118.6 and KNH 1018. If you feel uncomfortable taxiing via apron number 1, India and Alpha, you can request another way to taxi to threshold of runway 10, Portugal 022. Alpha 1 and India holding point 10, standby tower 118.6, and we will evaluate the situation, okay? Portugal 022. Roger. I can ensure you that you are able to taxi until hold point of runway 10, even with all the aircraft parked on gate number 1 to gate number 4. I can ensure you that, but if you feel uncomfortable, call me again. Copy that, Portugal 022. Obrigado. Confirmando 4 horas e 15 de autonomia? Sim. Autorizado o táxi até a entrada do Pátio 1, aguardando para o ingresso 35415. A aeronave chamou o solo? É bom, pois também autoriza o estento após a confirmação da passagem de Portugal? Afirmativo, após a passagem de Portugal seria autorizado pelo solo, mas já que fez a sugestão, está autorizado após a passagem do Airbus da Portugal, a retaguarda. Entra após a passagem do Airbus da Portugal, está autorizado o posicionamento do Noite com a Embrapa. Mano, aeronave que chamou o solo? 3567, tem um chamado? 3567, após o táxi de um Airbus 330 e um ATR da Trip, será autorizado o pushback no 03. O azul 4206 vai manter a posição número 2 no setor. O 35415 segue uma aeronave da Portugal, um Airbus 330, até o ponto de espera via Indy Alpha, no ponto de espera da Torre 1 no noite desse 162, o ajuste 1018. Na escuta do solo? Consiga na escuta? Tem como coordenar com a equipe de solo em Freiro para puxar a aeronave com a cauda pro ingressando via Taxiway Lima para eu poder ingressar a aeronave no portão 10? Ah, sim, a gente vai coordenar aqui para a posição Lima, Bruno 56. A aeronave da companhia está aguardando ali na Juliette para o portão 10. Sem problema. Porta na vertical, Guardião 07. Torre Salvador, boa tarde, Gondo 60, no baixado travado, 2 milhas do externo. Gondo 01, avistado, livre pouso, vento 1, 1 de grau, 08 nós. Sente, livre pouso, pista 10, Gondo 60. Da Bridge. Obrigado, Helder da Bridge, na sua escuta. O gol 1612 na escuta do solo. Após o ATR da Trip passar e livrar o eixo da Juliette, ingressa para o portão 10. Atenta uma aeronave da companhia que está efetuando pushback na área do seu portão, ok? Portugal 022, hold chart of runway 10. Gabriel, hold Gustavo Canoa, repórter do Giro Tutu. Guião, prossiga. Autorizado Salvador Galeão, via Zulu 1-0, SMAP, BCT Luve, Topaz Barbacena, restante conforme rota. O nível é o 360. Realiza o perfil da CVDE, o Leda Bridge, decola da 1-0, curva da direita, o código é o 5112 e o controle no 208. Essa é 2-0 para autorizado para o Galeão. O nível 360, decolada 10, curva direita, nada é o Leda Bridge, intercepta o Pesulo 1-0 até SMAP. 5-1-1-2 é o transponder, 208 é o controle, o aviso, 720. 720, contingimento correto, chama pronto no portão, me avisa. Chamaremos. Portugal 022, line up and wait behind the traffic on short final. Line up and wait behind the landing traffic, and I went to Portugal 022. Três cinco meia sete, vai aguardar mais dois minutinhos para iniciar o pushback. Vai passar uma aeronave a cauda da Gol, um Boeing 727 com pintura da Varig. Após, reavaliarei a possibilidade de iniciar o pushback. 3567. Aguarde a autorização. Tá bom, tem posição. Solo Gol 956 para o táxi. 1109 a bordo, 3 horas e 24, Natal. Exato, táxi até o ponto espera da pista 1-0, vem de Alfa, ponto espera a torre 1-noite, decimal 62, o ajuste 1020, 1-856 da Gol. Correção, o ajuste 1018. 1018, vai acusar no ponto de espera da 1-0, torre 18-6, grato, boa noite. Solo Salvador, uma boa tarde, a Chané, 6201 na guarda cópia, prepara da Eulia da Bridge 360 Galeão. No 601 na escuta do som? No 601 na escuta. Alfa reporta antes da Juliette. Inicialmente vai manter a posição antes da Juliette, no 601. Alim mantém após o Portugal Trip. Portugal 022 clear for takeoff. Runway 10, wind is 100 degrees at 07 knots. Varig, a sua cauda inicia no 03, se chama para o táxi 3567. Inicia o pushback em treinamento após a passagem do gol. O azul 4206 vai manter a posição, é o número 2 no setor, após a aeronave da TAM iniciar o táxi e iniciará o pushback no 01. Salvador, boa noite, 3894, informação Victor. 894, desce para 3000, 3018, mas via chegando. Via chegando, 3018, 3894. Oi, boa noite, obrigado. Zulu 10 é a rota, após SMAP, após ST Lúvito, após ST Barbacena. O nível 360, saída da EL, Leda, após Leda Bridge, decola da 10, curvando à direita, código 5076, controle 1208. A transição é ponto fiscal, o Zulu tudo. Após Lúvito, após Barbacena, decola da 10, da EL, Leda, após Leda Bridge. Responda 5076, controle 1208, 6201. Chamamento correto, chama pronto no portão 04, 6201. Já está pronto no 04. Seu número 2 no setor, vai. Boa noite, 5-6, ali mantém após o trip. Após o trip, ali mantém a 0, boa noite, 5-6. Portugal 022, restricted to flight level 330 now. Level 330, Portugal 022. Cinco quatro no 5, decolado aos 44, controle 1208. 208. Para o taxi 3567, 116 a bordo com 24 horas. Firmando a autonomia 4 horas e 30? 4 horas. Sente até o ponto de espera à direita, no ponto de espera à torre 1-8, decimal 62, ajuste 1018, TAN 3567. 26, 1018. Frequência livre para coordenar com os tráfegos locais, 20 milhas fora de Salvador, retorna a minha frequência. Outro 206 da Azul, livre pushback acionamento na poli, chama para o táxi. Eu mantenho o 075 na minha escuta, o Juliette até o Serra. Frero, pushback simultâneo com aeronave no 4. Um minutinho, por gentileza. 6201 na escuta. 6201, coordene com a equipe de solo em Frero de efetuar o pushback no 4, de forma a deixar a cauda da aeronave ingressando via pátio 3, para possibilitar o pushback simultâneo com a aeronave no portão número 1. Ok? Positivo, está iniciando e vai colocar a cauda no pátio 3. Está combinado, obrigado. Azul 4206 inicia simultâneo com a aeronave no 4, que efetuará o pushback de forma a deixar a cauda ingressando via pátio 3. Aguenta. 5-6-7, alinhar e manter. 5-6, decolado aos 4-7, chame o controle 1-2-0-8. 208, obrigado, boa noite, 8-5-6. Salvador, boa noite, papapapá, mais papapapá em descida, passando o nível 260 para o 150. Passou para Bog na proa de Mari, na Mari. Boa noite, desce até o 50, Mike, papapapá. Ao 50, mais papapapá. Controle, boa noite, bom 856. 856, sobe 390, Pouca, vigilância. 390 na Pouca, bom 856. Filmando para o solo. TAM 3567, autorizado decolagem, o vento 110 graus 079. Livre decolagem, o TAM 3567, da 110. Zero 022, contact 92 center frequency 126.85, if unable 125.45, so on. 2665, if unable 125.45, airport 0022, boa noite. 173, autorizado LS 1018, 173. Cleared for the ILS, go 1273-1018. 3894, reduz para 200 200 mais, 3894. Sobe restrito 290 restrito, 856, pode voar a Caju? Negativo, mantenha a saída. Mantendo a saída, 856. 007, passou Pituaçu. Chama a torre agora, 118, meia dúzia, o Guardião 07. 07. Outro? Guardião 07. Oi, Guardião 07. Guardião 07, dá presente direto para o Graé, chama no solo controlado. 110 graus com 7 nós. Direto Graé, chama no solo 07. TAM 3567, na escuta. Sobe 380, vigilância 3567. 380, 3567. 3894, vê com o sequenciamento, mantém a proa, o limite é localizador. Mantendo o limite o ajuste, 4206, bom voo. Oi, irmão, desculpa interromper, não escutei. 6720 tá pro puxa, acionamento no 06. Autorizado no 06, chama pro táxi, 6720. Chama pro táxi, 6720. Puxa 6620 para o táxi.